Mas repartir, além de ser bom fazer com os amigos, também é muito bom para fazer amigos. Se quiser me visitar, não precisa se acanhar. Tudo aqui é pra se usar. Tudo aqui é seu e não precisa nem pedir. Se quiser deitar aqui, você pode até dormir. Você é amigo meu, pois há tanto pra compartilhar. Com os amigos que encontrar, há sempre algo pra se dar, pra compartilhar. Se você quiser correr ou brincar de se esconder, eu vou junto com você. Contigo eu vou. E se você quiser chorar, o meu ombro eu vou lhe dar. Tudo logo vai passar. A dor já se acabou, pois há tanto pra compartilhar. Mesmo a roupa que eu usar, um almoço ou um jantar, vou compartilhar. Pois há tanto pra compartilhar, nem precisa procurar. Olha em volta e verá que é bom compartilhar.